Estou morando num recanto de sertão, onde a civilização não sabe que existe. Moro num grande coração da natureza, onde o céu tem mais beleza e o galo canta triste. Aonde eu moro, minha luz é um lampião e a negra escuridão ilumina. Um simples rancho sempre foi minha mansão. É de lenha meu fogão e minha água vem da mina. Minha piscina é um simples ribeirão, televisão é um lindo amanhecer. O meu tesouro é um cavalo turdilho, e o meu ouro é o brilho e o luar vem me trazer. Nas dependências do meu rancho de sapé, minha arma é a fé que protege os dias meus. Minha riqueza sempre saúde, e a minha grande virtude é a fé que eu tenho em Deus. O meu transporte ainda é um carro de boi, que tantas vezes foi lindo tema de canção, onde os poetas misturaram com saudade este carro de verdade em simples recordação. Mas para o homem do mundo civilizado, sou ainda um atrasado, sem cultura e sem valor, pois nesse rico paraíso de verdade, para ter felicidade, não precisa ser doutor.